What do we do now, Sheriff? Now, we ride. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa do Director's Cut e desta vez um programa bastante diferente daquele Director's Cut a que estão habituados, porque é a primeira vez no Director's Cut que temos maioria feminina no estúdio. É, feminismo. À minha frente está a Silvia Pina. Olá. E regressada do submundo onde ela vive, Adriana Delgado. Pois é, é verdade, ainda estou viva. Sim. Então, parabéns. Tudo bem? Muito obrigada. O que é que andaste a fazer nestes últimos meses? Eu nestes últimos meses andei a acabar projeto para garantir que vou poder ir para cinema. Pois é, caros ouvintes, já podem agora ficar felizes porque eu agora, para além de vir mandar bitites, vou poder fazer filmes extremamente intelectuais, mais intelectuais sobre do que aquilo nós, que eu digo. Sim, mas sobre os quais nós podemos depois mandar bitites neste programa. Exatamente. Não, mas é assim, as redes de contacto servem para alguma coisa. Só quero bitites extremamente positivos para me lançar sim. A carreira. Não, ou o quê? O quê? Sim. Lança-nos no abismo. Vou pensar numa vingança à altura. Ora bem, temos notícias esta semana. Eu nunca mais cá venho. Pensem bem nisso. Vale a pena arriscar? Eu acho que não vou arriscar. Pensei que sim. Eu não vou dizer absolutamente nada só para tu voltares a cá. Exatamente. Senão quem é que tapa buracos? Pois é. Pois ora é. Está. Portanto, notícias. O Jean Dujardin, do artista. Que a Adriana viu e... Pois vi. O que é que achaste já agora? Eu nem sei, acho que isso não consegue um feito que é calar-me. Não sei, acho que é um filme normal, é um filme banal, é um filme que não entusiasma. Pronto, é correto. Ok. É um bocado como os meus projetos. Não é mau, é correto, mas não aquece o coração a ninguém. Pelo menos o meu não aquece, de certeza. E também não aquece aos teus professores, Pedro, aparece-me. Não. Sim. O Jean Dujardin vai participar no próximo filme do Martin Scorsese, o Wolf of Wall Street, que conta a história de um banqueiro de Wall Street, uhum. Que era completamente louco e portanto crashava iates, mandava aviões pelos ares e lançava anões num canhão pelos corredores da mansão. Sério? Sim. Que vai ser representado pelo Leonardo DiCaprio. Sim. Olha que novidade. Sim, o Leonardo DiCaprio e o Martin Scorsese. Não para... É um casamento. Sim. Claramente é a próxima dupla a Tim Burton, Johnny Depp. Bem, um bocado mais criativa, espero eu, porque eu, se vejo mais algum filme do Tim Burton com o Johnny Depp, é que aquilo é cada vez pior. Eu já não posso com aquela dupla. Eles façam umas férias, divorciem-se, deem um tempo, separação, qualquer coisa. Já não está a funcionar, amigos. Já viste o Dark Shadows? Não, eu vi o trailer do Dark Shadows e bastou. Sim, só vês os trailers. Sim. Bastou. Depois Wikipedia. Exatamente. E chega. É o meta Adriana. O meta Adriana é Cinemateca para ver bons filmes e depois as porcarias que saem é trailer, Wikipedia e fica-te reunida toda a informação necessária. Não é preciso mais nada, desculpem. Vocês é que ainda não aprenderam a rentabilizar o vosso tempo. Lamento. Sim. O Jean Dujardin vai fazer de um suíço que ajudou nos esquemas. E tendo em conta que o Jean Dujardin, ele é um cómico espetacular, e tendo em conta que que o Martin Scorsese está tipo, a acumular cómicos para papéis secundários, eu tenho a certeza que este filme vai sair assim, tipo uma espécie de uma comédia tipo Goodfellas, só que passado em Wall Street. O que é que vocês acham? Diz ele olhando para mim, é um espera filme que eu gostava de ver, honestamente. Sim. Parece-me muito bem. E então, se incluírem a parte de dispararem os anões, contem comigo. Eu estou lá. Sim, disparar anões em canhões, vendido. Completamente. O Jonah Hill, que também vai participar neste filme, juntou-se ao Django Unchained para fazer assim, tipo, um papel bastante secundário. E ele antes era para fazer um papel maior, mas agora fez um papel, vai fazer um papel secundário, ninguém sabe o que é e nem sequer sabe quem é que é o papel, para quem é que ficou o papel que o Jonah Hill recusou ao início. Quanto a isto, nada se pode dizer acerca disto. O Tiago é que me obrigou praticamente a fazer, a meter esta notícia aqui. Surpresa. A contrapartida, isto aqui é um filme para a Adriana, claramente. O Barry Sonnenfeld, que é o realizador do Homens de Negro 3, vai fazer um filme, em princípio, dos Metal Men. E o que é que perguntam, perguntam-me vocês, o que é que são os Metal Men? Eu também fiquei a saber, quando eu vi esta notícia, que foi basicamente hoje de manhã, que é basicamente um grupo de super-heróis que, que são chamados Ouro, Mercúrio, Chumbo, Estanho, Ferro, Cobre e Platina. Cobre e Platina são as raparigas. Que lutam com super-vilões chamados Brainiac e Maxwell Lord e que estão constantemente a ter os seus cérebros lavados e a transformarem-se em super-heróis, super-vilões, com nomes como Urânio, Rádio, Estrôncio, Polónio e ainda Liga Metálica. Não, isso é um filme educativo, isso é para as crianças isso aprenderem. Isso se chamar tabela periódica. Exatamente, sim. Isso é um filme educativo. Sim. E os super-heróis têm esse tipo de poder, têm esse tipo de poderes dos determinados metais, portanto o ouro é o líder. Claramente, claramente é um filme pedagógico, claramente. Depois... Mas tenho a dizer que fico que folgo em reparar que tu lês esse... Tu falas disso a rir-te, portanto, tu consegues apanhar a... Nós aqui conseguimos apanhar raios. Não. É consideras que assim, você não, não é isso, não é isso que eu quero dizer. É folga em perceber, porque assim, se calhar estivesse aqui o Tiago, ele estava a achar esse filme mesmo o máximo, portanto. Folga em perceber. Ele, ele gostou do Abraham Lincoln, portanto. Ai, minha Nossa Senhora, ok. Pronto. Sim. Nós já vamos ter. Folga em perceber disso. Que estamos todos na mesma onda. Sim, por isso é que isto vai ser a Director's Cut totalmente diferente daquilo que normalmente temos. Ainda bem. Vai ser um Director's Cut com baguete, boina, óculos, sim. Bigode. Sim. Retorcido. Sim, claro. Monóculo. Sim. Depois do sucesso internacional de What to Expect When You're Expecting, um filme baseado num livro de autoajuda com o mesmo nome sobre a gravidez. Racista. Porquê? Porque é assim, eu acho muito engraçado. Não, a palavra é bem racista, mas é assim. A verdade é que esses filmes acabam sempre por mostrar o mesmo tipo de realidade das mulheres. Temos um caso que é a Jennifer Lopez que. Pronto, que corresponde a uma minoria, mas não há asiáticas, não há mulheres afro-americanas, não há nada dessas coisas, portanto. É uma, acho que estamos a falar dos Estados Unidos. Existe a Halle Berry também. Não, existia a Halle Berry, agora já não existe. Estando a falar dos Estados Unidos, a realidade costuma ser bastante mais mista. Para além de estar cheio de estereótipos acerca de... da gravidez. Sim, e sim. Maternidade e essas coisas. Vai ser feito outro filme baseado noutra série de livros que todos nós, de alguma maneira ou de outra, já ouvimos falar, que são Os Homens São de Marte e As Mulheres de Vênus, e que são títulos têm títulos tão fascinantes como Marte e Vênus Saem à Noite, Marte e Vênus no Quarto e ainda Exercício e Dieta para Marte e Vênus. E ao que parece, irá contar com a vencedora de um Oscar, Reese Witherspoon, que na sua vida inteira fez apenas 3 bons filmes. Pera, para além do filme sobre o Johnny Cash, quais são os outros dois? Os outros dois são o Election, do Alexander Payne, e o último é o Pleasantville. Ah, não conheço. Não vi. Do Gary Ross. Nem sequer sei. Não sei se tu já viste um filme do Woody Allen que é o Purple Rose of Cairo. Sim. É basicamente assim, é basicamente esse filme ao contrário. Okay. Desta vez a pessoa entra no filme em vez de ser ao contrário. Ok. Vou fazer um reboot de Twilight. O estúdio talvez diga que não. Não acredito, agora que finalmente aquilo acaba, querem recomeçar. Sim. Isto foi assim. Já percebi, desta vez querem dois atores mais expressivos nos papéis principais. Querem duas pessoas que têm expressividade e que não têm sempre a mesma expressão. É isso que eles pretendem. Não sei, porque é muito difícil. É muito difícil pensarmos nesse assunto. Porque, repara, aquelas personagens são assim tipo. São peões, são unidimensionais, são pontos que andam assim tipo à volta do outro. É verdade. Quer dizer, não existe nada, é menos do que unidimensional. Unidimensional ainda implica uma linha, um ponto é zero dimensões. Pois é. E já esticaram aquilo por demasiados filmes também e demasiados livros. Sim, conseguiram pôr o último livro em 2 filmes, não é? Sim. Completamente. Extraordinário. É assim, nós vamos todos ver esse filme, não vamos? Com certeza. Com pipocas. Sim. Temos que estar lá para celebrar e gozar. Não, mas é com não. pipocas. Mas desta vez é mesmo com pipocas. Pipocas para cada um. Sim. Que é para nos comermos imenso, fazemos imenso barulho e rimos todos muito. Porque eu acho que vale a pena celebrar o final e desta doces. Saga extraordinária. Sim, mas pipocas doces, hein? Claro. Sim. Porque um filme desse é só para ver com pipocas doces. Exatamente, exatamente. Pipoca salgada e é mais para um filme mais calmo. Estás a referir-te ao Bellatar, não estás? Estás a referir-te ao Cavalo Turim. Não, não, o Cavalo Turim eu vou ver com pipocas doces. Então, basicamente, estás a dizer que o Twilight é a mesma coisa que o Diário de Turim, está? Não, ao mesmo nível, não, o Cavalo de Turim. Em termos de pipocas. Não. Eu também acho isso um bocado estranho. Não, basicamente eu desafiei a Adriana para, assim que acabar a época de exames, irmos os dois ver o Cavalo de Turim com um balde de pipocas e refrigerante. Porque é, porque é a única maneira de ver o filme que tem um trailer que é uma lanterna. A apagar-se. E eu vi. Outro trailer, não é? Que é um cavalo a andar. É um cavalo a andar. Fascinante. Que filme extraordinário que vem sair dali. Eu já estou em pulgas. Não, mas as críticas dizem que está uma obra-prima. As críticas também disseram isso sobre a Árvore da Vida. Eu adorei a Árvore da Vida, a sério. É um dos meus filmes preferidos. Pronto, não para todos mim. Todos os tempos. Não para mim, mas não vamos discutir isso então. Okay. Vamos não criar conflitos entre nós as duas. Entre nós Exato. As duas. Sim. Exato, vamos guardar as nossas forças. Exatamente. Só para vamos o verdadeiro para inimigo. Para o porrada. Exatamente. Porrada. Porrada. Exatamente. Ok. Mas esta notícia foi assim, tipo, uma coisa tão. Foi uma coisa bastante esquisita que aconteceu, porque de repente houve esta ideia que foi falada e de repente toda a gente pulou. Porque eles vão fazer já um reboot. Sim, e, é um bocado ridículo. Foi de tal maneira... foi uma notícia de tal maneira extrapolada para tudo e que apareceu assim, tipo, meio do nada, que o estúdio veio apresentar uma declaração a dizer que não, nós não estamos a pensar fazer um reboot a não ser que a Stephanie Meyer queira. Não me deixa descansada lá mesmo. Acho que não vou conseguir dormir hoje à noite. Vai estar sempre a acordar. É mais ou menos isso. Mas não é um bocadinho cedo demais. É que assim, também fizeram um reboot do Homem-Aranha, mas bola, já se passaram para aí uns 10 anos, não é? E já não iam também fazer um filme de outro livro dela? Sim, o The Host. Que já saiu ou vai sair? Não, vai sair. Okay. Ainda está no mesmo início. Okay. É em 2014, qualquer coisa. Destruíram uma galinha dos ovos de ouro, não é? É, não é? As raparigas pequenitas gostam disso. Olha. É aproveitar. Mas será, eu só me pergunto é... Mas elas não cresceram nos últimos anos? Não... Sei lá. Mas sabes que também há mulheres... Sim, Twilight Moms. Twilight mais velhas. Moms. Exato. Sim. A gostar de Twilight. O que é que será que essa gente toda pensou quando foram ver o Cosmopolis do... Não sei. Ai, eu adoro... É assim, eu já andei no Google à procura... De reações dos fãs do Twilight ao Cosmópolis. Epá, ainda não encontrei nada, mas eu juro, eu já sonho, eu tenho orgasmos mentais a pensar o que aquelas pessoas terão pensado depois de verem. Para casa também, para casa também. Não, vocês não estão a entender. Já foste ver o Cosmópolis? Já fui ver, sim. Pronto. Para as pessoas que estão a ouvir, sim, porque nós não nos esquecemos que também há outras pessoas para além de nós aqui. E não foram ver esse filme? Vão. Vão ver esse filme. Vão, sim, senhora. E depois comparem com aquilo que sabem do Twilight. E é um exercício. Olha, se quiserem, até mandem e-mails aqui para o programa. Nós temos algum e-mail? Temos. Vão comentar. Não sei, mas mandem para o Cine para isto. Exatamente. @gmail.com. Enviem as vossas teorias sobre reações ao Twilight. Porque aquele filme não podia estar mais do outro lado. Eu vou explicar. Eu gosto de filmes aborrecidos. Quando as pessoas falam dos filmes que eu gosto, as pessoas até costumam dizer que são... Não todos, mas há bastantes filmes assim aborrecidos que eu até gosto. Eu, ao fim de meia hora daquele filme, tive um ataque de pânico a pensar eu não aguento aqui estar aqui até ao fim. Portanto, tentem compreender. Tentem compreender o grau de aborrecido que aquele filme é. Bem, espera aí. A Silvia, eu não gostei. Assim. Pronto, ok. Então estamos todos de acordo que este filme não é uma obra-prima, não estamos? Não é. Não é. Okay, ótimo. Então, não. Pronto. Podemos não ter aqui uma história entre nós. Eu posso é que agora estou preocupada. Eu posso fazer aqui rapidamente um apanhado daquilo que eu disse acerca de Cosmópolis. É que o Cosmópolis é basicamente... Estás a ver quando derivas uma função e tens informação sobre a função. Sim. E depois derivas outra vez e tens informação sobre a função. E à medida que vais derivando, toda a tua informação vai-te se tornando absolutamente irrelevante. Sim. Basicamente o Cosmópolis é isso. Tens o problema... deriva um problema e parece que é bastante inteligente e que está lá muito em cima, mas no fundo temos assim tipo coisas como uma manifestação sobre o facto do mundo estar a tornar-se demasiado contemporâneo. Quer dizer, não tem aplicação qualquer no mundo real, poderá ter uma ligação com aquilo que se passa, mas não, o facto está de tal maneira removido da realidade que acaba por ser sintético demais para poder aplicar no mundo. Pois, é assim, o meu comentário em relação a esse filme é... eu fiquei com curiosidade de ler o livro, porque eu acho que o livro deve ser bastante mais rico do que o filme é, afinal o Don DeLillo é um bom escritor. Só que eu acho que, pronto, é muito diferente o livro, ler um livro, não é? De um filme que tem que ser sintético no tempo que tem. Eu acredito que muita da informação que está no livro não tenha passado para o filme, o que torna a mensagem do filme assim um bocado simplória. Mas, o que mais me choca no Cosmópolis é... parece que o Cronenberg se demitiu. Eu não vejo ali Cronenberg em lado nenhum. Eu vejo um filme, um livro passado para cinema. Aquilo, quer dizer, até as séries da BBC, de adaptações da Jane Austen e do Sherlock Holmes, são mais inventivas. É sério, eu se não soubesse que aquele filme é baseado num livro, eu adivinhava passado de 15 minutos, porque parece que estou a ler. Mas a ler uma versão condensada, tipo aqueles livrinhos amarelos que fazem os resumos dos livros para o secundário. E com menos sumo. É uma sessão, é parado, é aborrecido. Não souberam transformar a linguagem do livro, que o livro é um meio diferente, portanto há coisas que funcionam no livro que não são necessariamente cinematográficas. Claro. Não é? E portanto, não souberam transformar esse material em cinema. Eu não percebo qual é que foi o trabalho do David Cronenberg, que parece feito por um puto amador que acabou de sair da faculdade de cinema. Não percebi o que é que se passou naquele filme. Foi uma decepção gigante, porque eu acho que havia ali material para fazer um filme excelente, não é? Sim. Agora quero ler agora tenho curiosidade em ler o livro, porque se calhar até o próprio livro, pronto, é mais... Eu vou-te dizer, as críticas do livro não foram assim a coisa mais espetacular do mundo. Não, pronto. Mas basicamente o que aconteceu então, foi... juntou-se mediocridade para fazer um grande cocó. O que aconteceu foi que o Paulo Branco, por isso simplesmente, deu o livro essa joia de Portugal. Deu o livro ao Cronenberg, o Cronenberg leu-o e escreveu o argumento em 7 dias. Portanto, uma receita para o sucesso, uma receita para prémios internacionais. Meu Deus, eu, é assim, o Paulo Branco é uma figura que eu acho absolutamente dispensável. Não simpatizo particularmente com essa criatura, portanto, esse tipo de coisas vindas dele não me admira. Ora bem, Jurassic Park 4. Ah, mas tenho que só dizer isto, assim. Okay, agora vou lançar uma carreira no cinema, portanto. daqui a 4 anos que eu não tiver a terminar essas coisas todas, eu vou adorar o Paulo Branco e, portanto, nada de fazerem campanhas contra mim e usarem isto no futuro para me cortalixarem a vida. Não, eu não, só não, quero é cunhas. Nenhuma, cunhas nenhuma. Que é para fazer filmes. Sim. Gosto, isto é tudo uma brincadeira, eles pagaram para dizer isto, senhor Paulo Branco. Sim. Pagámos de quanto? Foi assim tipo. Um bolo de chocolate. Não, foi. Não, a que eu me lembro foi meia gasosa na pesca de salmão no Iémen. Mas foi. Foi. É verdade. Tu vendes-te por meia gasosa. Verdade. Tens a noção disso, meu não Deus. Tens? Vocês não estão. Não, é assim. É preciso pôr a meia gasosa em contexto. É que estamos a falar da pesca do salmão no Iémen. Portanto, qualquer coisa que sirva para eu me distrair um bocadinho. Um bocado doce à boca. Eu acho que era preciso uma coisa um bocado mais forte. Ali um vodka dentro. Também, mas qualquer migalha já é. Qualquer migalha já é uma refeição ali. Portanto, ok, está bem. Da próxima vez que houver assim tipo um filme de género pesca salmão no Iémen, nós não vamos à barraca das bebidas. Nós vamos ao clube de Grumi. Exatamente. E arranjamos assim tipo absinto. Exatamente. E é assim que vamos. Yeah. Estou a ouvir aqui uma proposta para o Twilight. Sim, porque não? Porque não? O Twilight era champanhe para celebrar o fim. Sim. Na rua. Mas pronto. Lá fora, lá dentro é o vodka. Depois celebra-se o final. Okay. Já consegui. Com champanhe na rua. Depois vamos a rebolar para casa. Jurassic Park 4 vai ser feito e está a ser escrito pelos argumentistas do Origem do Planeta dos Macacos. Algum de vocês viu o Origem do Planeta dos Macacos? Aquele filme decepcionante com o... Por acaso vi, sim foi, conta. Foi uma decepção, um bocado. É assim, eu vi. O que é que tu achas que eu vi esse filme? Diz-me lá. Viste a página da Wikipédia? Não, eu vi mesmo o filme. Eu fui lá ao cinema, paguei o meu bilhete. Espera aí, estamos a falar daquele filme que tem o James macaco. Franco, não é? Sim. Ah, sim, claro que eu estava lá. Claro que eu fui ver esse filme no cinema, num ecrã grande. Eu, a primeira coisa que eu pensei é porque tu viste uma data de macacos a fazer aí o símbolo comunista no póster, portanto. Não, foi mesmo pelo James Franco. Ok. Há certas alturas em que eu decido abdicar dos meus princípios intelectuais. Sim. Sim. Jurassic Park. Acerca disto ninguém tem nada a dizer, pois não? Não. São dinossauros, pronto. A partida o filme tem dinossauros e por si só isso já garante. Em contrapartida, do outro lado do rádio, neste preciso momento, está o Figueirinho aos pulos porque nós não dissemos nada acerca disto. Não está mesmo fisicamente. Não, ele não está cá. Sim, está do outro lado só do em rádio. Espírito. Pronto, sim. Ok. Ah, já percebi, pois. Eu percebi, tá bom. Ele está no meio de nós. Essa agora lembra-me a senhora. Eu acho que, a senhora eu acho da que, TV. Acho que devíamos passar essa música em vez de passarmos acho que sim. A Fiona Apple era essa senhora. Ora bem, passamos as duas. Peter Bogdanovich, vocês lembram-se dele? O tipo que realizou o Last Picture Show com o Jeff Bridges e o What's Up, Duck? Não. Sim, ok. Quero voltar a fazer um filme 12 anos depois do último filme que ele fez. O Bogdanovich, nos anos 70 e 80, foi um dos grandes argumentistas de Hollywood. Era considerado a par com o tipo que fez o carteiro, toca sempre duas vezes, já não lembro qual é, que é o nome dele, o Mamé e o Woody Allen. Esses três eram considerados os três principais argumentistas de Hollywood nos anos 70 e 80, e tudo aquilo que eles faziam era espetacular. Só que de repente o Bogdanovich fez assim tipo uns quantos filmes que eram assim menos bons, e ele a certa altura disse assim tipo, não, eu não vou continuar a fazer isto, eu vou parar. Ele agora está a escrever um outro argumento, quer realizar o filme, e existem amigos dele que são o Wes Anderson ou Noah Baumbach. Portanto, o Wes Anderson é o tipo que fez o Moonrise Kingdom, e o Noah Baumbach é... É que nós temos aqui um convidado que gosta muito desse realizador. Ah. Ok. Já vemos de falar. Então vai-se embora agora. Não há problema, nós temos tempo no intervalo. O que é facto é que, basicamente, eles os dois estão a tentar fazer um filme, que é o Squirrels to the Nuts, uma comédia sobre a Broadway e que já conta com o Owen Wilson e a Olivia Wilde no elenco. Olivia Wilde, caso a Adriana não saiba... É a 13 do House. Quê? Não é a 13. Trotine, sim. É a 13, né? Sim. É ela. É aquela rapariga que tem os olhos anormalmente claros. Eu já sei quem, eu já identifiquei. Ok. David Gordon Green é um tipo esquisito. Primeiro parecia vir a ser um dos promissores realizadores independentes americanos. Depois fez uma série de comédias com o James Franco, como o Pineapple Express, e perdeu o respeito dos críticos e de muitos dos seus admiradores. Agora ele vai fazer um remake do filme de terror italiano Suspiria. E quem é que está no elenco? A Janet McTeer, que é do Albert Nobbs, e já foi nomeada para o Oscar para uma data de filmes independentes sérios outra vez. O Michael Nyqvist, que é o Blomqvist da versão sueca do Girl with the Dragon Tattoo. A Anja Traua, que o Figueirinha e o Tiago é de reconhecer, que é uma atriz alemã. E a Isabelle Huppert, que a Adriana adora, que Uau. Eu saiba. É assim. Isso para mim indica-me que ela mais uma vez vai fazer papel de mulher histérica com perturbações mentais. Porque eu tenho a dizer que, à exceção de um filme sobre as irmãs Brontë, a Isabelle Huppert tem feito o mesmo papel em todos os filmes da carreira dela. O mesmo. Sim. É sempre uma mulher histérica complicada com... Porquê é que nós estamos a ver uma modelo parecida com a Zooey Deschanel? Porque esta música chama-se Kraftwerk The Model. Ah, está certo, desculpem. Continua. Tenho à minha frente imagens de FHM e senhoras com as maminhas quase à mostra. Pronto, é que estou-me a gostar de concentrar. Pronto, a Isabelle Huppert tem feito também, o mesmo problema. Vamos continuar agora. Vamos. Sem o António, quando ele se mapa. Ok. Eu tenho que tirar o teclado aqui de baixo. Sim. Mas ela tem feito sempre os mesmos papéis. Papéis de pessoa. Papéis. Como pessoa com algum tipo de perversões sexuais esquisitas, manipuladora, problemática, psicótica, antissocial. Ela é sempre o mesmo tipo de papel em todos os filmes. Pronto, é só isto que eu tenho a dizer. Eu não tenho problemas nenhum com isso, porque ela faz isso excepcionalmente bem. Pois faz, mas faz-me confusão. Ela se tem especializado nesse papel. É cansativo e nem vou entrar para outras questões mais políticas. Ok, está bem. O nosso querido Yorgos Lanthimos, Adriana, dá cá mais 5, vai deixar de realizar na língua de Homero e vai mudar para a língua de Shakespeare. Sabias disso? Já tem na calha não um, não dois, mas 3 filmes em inglês. E que são um filme de ficção científica escrito pelo argumentista do Dogtooth, o Quinão Doutas, e do Alpeis, um romance de época e uma adaptação de um livro. Um romance de época e Yorgos Lanthimos? Sim. Estou muito curioso. Acho que vou quebrar o meu voto nunca mais. Sim. Pôr o meu rabo numa sala de cinema para ver um filme dele e acho que vou ver esse deve ser extraordinário. Um filme de época feito pelo Yorgos Lanthimos. Eu já estou a salivar. Sim. O Yorgos Lanthimos é uma seca, só para te dizer. O Yorgos Lanthimos é a maior seca que eu já alguma vez apanhei. Horribilis. Para não falar que aquilo é de uma moral um bocadinho esquisita. E qual é que é o filme assim mais conhecido dele? É o Dogtooth, sim, o canino. Quinodontas. Vê que vais gostar. Sim, muito. Lars von Trier, hã? Isto aqui são apenas alfinetadas. É a seleção de todas aquelas pessoas que eu adoro. Sim. Excelente. Está a fazer um filme chamado A Ninfomaníaca com o Charlotte Gainsbourg e o Stellan Skarsgård. Mas espera aí, calma, a surpresa vem agora. À boa maneira dos últimos blockbusters de Hollywood, irá ser dividida em 2 filmes. Portanto, vai haver a Ninfomaníaca parte 1 e a Ninfomaníaca parte 2. Hã? Por este é que não estavas à espera. Eu por acaso não estava mesmo. Não, nunca na vida. Ainda estou a aparecer essa novidade. Sim. E finalmente, o novo filme de Robert De Niro, Being Flynn, vai estrear para a semana cá em Portugal. E arranjou um bonito título que pura e simplesmente suplanta ETzinho da Bairro por 1 quilómetro. Qualquer coisa desse género. Isso não é possível. Sim, eu vou parar a música e tenho. E o nome do filme é Mais uma noite de merda nesta cidade da treta. Epá, parabéns. É comprido. Que criatividade. Sim, é comprido, é poético, é fino e é uma excelente. Qual é que é o original? Sim. Qual é que é o título original? E é uma excelente tradução de Being Flynn. Não posso. Saber as pessoas que fazem a tradução dos títulos, como é que aquilo é feito? Pá, eles pegam, têm um quadro daqueles brancos com um pagador de caneta azul e lançam para o ar umas piadas. Sim. Eu adorava estar ali. Eu adorava ter essa profissão só para saber como é que se faz. Eu pergunto-me como é que uma pessoa vai pedir um bilhete para isto. Olha, eu quero mais uma noite de merda nesta cidade da treta. E eu com certeza temos lugares atrás ao centro. Está interessado? Eu acho que ninguém devia pagar por isso. Sim. Porque é possível ter isso em qualquer dia, em qualquer hora. Claro, claramente. O que é que vocês viram nestas últimas semanas? Não viram absolutamente nada, não é assim? Temos testes. Espera, deixa-me cá pensar que eu não sei se não terei visto alguma coisa. Não, acho que não. Estava mesmo a pensar, porque eu tenho uma péssima memória. Quando é que eu fui contigo ver o... Já foi há mais de uma semana, não foi? Foi há mais de uma semana, sim. Pois então, não. Então acho que outra vez que eu vi um filme já foi há mais de uma semana. Okay. Foi a pesca do salmão no Iémen e o Cosmópolis. Sim. E tu, Silvia? Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Nós vimos os dois, yeah. Sim. E maravilha. É... fraquinho. Nada previsível essa... A sério, não. Esse resultado... Assim, para mim foi uma surpresa, eu estava à espera de gostar, estava à espera que tivessem feito uma coisa completamente diferente, porque eu acho que a premissa era espetacular, quer dizer, o Abraham Lincoln... Tu, com esta premissa, tu podes fazer o que te apetecer! Exatamente! Pronto, tá. Sim. Só que eles cometeram um erro de levar aquilo a sério, de levar... Sim. Eles se calhar achavam que estavam a fazer um biopic sobre o Abraham Lincoln, mas não. Não. Pois, é que isso é que foi o que me chocou quando eu vi o trailer. É que o trailer não me pareceu nada a brincar, pareceu muito a sério. Pareceu um filme de vampiros mesmo a sério, com o Abraham Lincoln a levar mesmo a sério a caça aos vampiros. E eu pensei, estou a brincar comigo. Isto não se brinca assim com estas figuras históricas importantes, meus amigos. Ah, não, sinceramente eu digo, este filme peca por não saber o que é que quer fazer. Porque, por um lado, tu tens Abraham Lincoln do Vampire Hunter. Pá, desde o título está vendido. Agora, o facto de ter o Abraham Lincoln do Vampire Hunter, sim, o Jorge Mourinho deu-lhe uma estrela. Ele estava à minha frente. Eu podia fazer-lhe cociguinhas no cucuruto se eu tivesse querido. Não, sério, estava sentado mesmo à minha frente. Meu Deus. Estava virado de costas, mais ou menos na posição em que a Silvia está. Ou fazer um toque retal, quem sabe? Sim, sim. Sim. Ah, não dê ideias que ainda aparece aqui o David Cronenberg. Não, um dos meus sonhos ainda não é dar um toque retal no Jorge Mourinho. Sim, olha, quero só acrescentar que é verdade. Quem responder, se houver alguém nunca que responda... Nunca me apeteceu a dar toque retal a ninguém que traz sempre a mala da Berlinale. Ai, traz? Traz. Vá, continua. Que intelectual que ele é. Também temos, sim, que fazer malas da Bienal do Arco do Cego. Se quiseres, para fazermos vista neste evento. Acho que vocês acho que vocês devem publicitar bem o vosso festival. Sim. Devem. Sim. Mas eu acho que, em particular, quem quiser responder ao nosso desafio sobre como é que os fãs do Twilight vão reagir ao filme do David Cronenberg, por favor, tentem falar sobre a cena do toque retal. Que eu, acho sim, que, sim. Eu acho que é importante pensar, sim, como é que as meninas, as fãs do Edward vão sentir quando perceberem que ele tem o dedo de um médico enfiado pelo rabo acima. Pronto. Era só isto que eu queria acrescentar. Não, eu não vou especular. Pronto. Não, especula. Não, não, não, ficas por aqui a sério. Ah, já percebi. Pois, não queres influenciar os não, possíveis. Não quero. Nós vamos ler, sim, as melhores respostas no próximo programa. Era tipo, sim, será que elas se imaginam no lugar do médico? Ai, minha Nossa Senhora, na volta oh, imagina-se, eu já sei lá. Depois dos graus de histeria que já assisti com essa. Apenas comparáveis aos do Bibs, eu já espero tudo, honestamente. Sabes o que é mais deprimente? É que eu sei de algumas de veterinária que provavelmente sim. Meu Deus. Deixaste-me sem palavras. Sim. E agora. A sério. Bom, portanto... Uma última coisa sobre o Lincoln e os seus, sim, vampiros. Exatamente como o António disse, estragando aquilo que eu ia dizer. Sim. Precisamente, eu percebi que o filme só podia ser mesmo uma decepção para quem gosta desse tipo de cinema, quando eu percebi que o Jorge Mourinho lhe deu uma estrela. Porque é assim, eu reconheço que eu sou um bocadinho chata, pronto. Sim. E eu já aceito, pronto, que há filmes que eu acho que são uma ganda tanga, mas percebo que há pessoas que vão gostar. Portanto, eu percebo, ok, são uma tanga para mim, mas para quem gosta, tipo Figueirinha, até podem ser. Portanto, acho que a esse nível devem ser avaliados, se calhar não por pessoas como eu, que à partida não vão gostar, mas por pessoas que gostam mais desse tipo de cinema. Agora, quando o Jorge Mourinho, que normalmente é a pessoa com quem eu nunca concordo dos críticos do público. Não, concordas mais com quem, já agora? Com o Vasco Câmara ou com o Luís Miguel Oliveira? A favor, diz-me que é o Vasco Câmara. É assim, por acaso, umas vezes é uma, outras vezes é outra. Não, é entre os dois. Ok, está bem. Pá, não sei, é sério. Não tenho um favorito entre esses dois. Pronto. Mas se bem que adoro o estilo do Luís Miguel Oliveira, que é extremamente é cético, é ácido, e eu acho imensa graça ler aquilo que ele tem para escrever. Rio mais gargalhadas. Terrabola pelo chão. Mas quando eu percebi que o Jorge Mourinho, com quem eu nunca concordo, deu uma estrela ao Abraham Lincoln, isso só significa duas coisas. Ou uma ou outra. Ou que eu vou dar 5 estrelas a esse filme, o que não parece provável, ou que o filme então é mesmo mau. Mal. Bem, eu espero não dar 5 estrelas. Sim. Mas eu vou ao cinema ver, sim, que é para comprovar que isto agora... Não, mas basicamente o que é fato é que a Adriana... Se quiserem saber a pontuação da Adriana... é basicamente ler as estrelas cinzentas nas críticas de Jorge Mourinho. Exatamente. Exatamente. Quantas estrelas? Número de boa regra. Exatamente. Sim. Se ele dá 4 de 1. Sim. Então, estávamos nós a falar do Abraham Lincoln Vampire Hunter. O que é facto é que, basicamente, eles, por um lado, querem fazer um filme que seja interessante. Ora bem, o que é interessante na história do Abraham Lincoln? É precisamente o facto de ele ter abolido a escravatura e ter feito o trabalho sobre a escravatura. E existe um bocadinho de... eles pegam um bocadinho nisso, que é basicamente os vampiros, como vivem para sempre, conseguem acumular bastante dinheiro. E, portanto, eles têm plantações de escravos que eles utilizam para, para predar sobre eles. E basicamente... Calma lá, que isto é muito melhor do que eu estava à espera. Sim. Espera aí, que ele... Eu até estava a imaginar aquele um filme em que havia o Abraham Lincoln e depois apareciam uns macacos esquisitos, umas sombras feitas por computador, assim aos magotes. Não, isto é a mesma história, ele arranja a mesma maneira de incluir os vampiros na história dos Estados Unidos. Sim. Como eles vivem, eles fazem dinheiro, portanto eles andam aí. E portanto... Andem mesmo aí, e junta isto ao Abraham Lincoln com... Isto é muito bom. Sim, e portanto, basicamente, é a luta dele. Ora bem, eles poderiam ter partido a partir daí e poderiam ter feito um filme que serias naturalmente a premissa seria absolutamente inverosímil. Muito obrigado. Mas não só seria divertido, como também tocaria num ponto sensível dos americanos, que é precisamente o facto de eles terem andado a fazer escravatura. E uma das coisas que eles poderiam ter... O filme poderia ter resultado dessa maneira, sobretudo porque um dos amigos do Abraham Lincoln é precisamente um preto que ele salva da escravatura. Mas não, eles, pura e simplesmente, eles tocam assim muito ao de leve e de facto das mulheres pretas a serem exploradas sexualmente pelos... senhores das fazendas. Mas eles tocam assim tipo... Ah, ai, ai, ai, ai, ai. Não, não, não vamos tocar... não vamos mexer nisto, não vamos mexer nisto. Ok, agora tem aqui um Abraham Lincoln a lutar num comboio que está a passar por uma ponta em chamas. Por outro lado, se eles queriam fazer com que o filme tivesse piada, então ponham piadas. Não façam um filme sério. E ainda por cima, tem erros de história crassos. Desde quando é que o Abraham Lincoln se casa num sítio que não é uma igreja? Raios! A sério! E outro problema, o Abraham Lincoln, personagem deste filme, é uma seca. É. Não tem nenhum ponto assim... Isso foi uma das coisas que nós tivemos a conversar quando nós saímos do filme. O Abraham Lincoln teria sido uma personagem muito mais interessante se ele de facto tivesse sido mordido e tivesse transformado num vampiro. Por exemplo. E tivesse sido precisamente isso que o tivesse levado a coisa. Mas não, mataram-lhe a mãe. Que é sempre esse tipo de personagens mais descartáveis. É sempre, morre a mãe, vá lá. A Disney tem valas comuns de mães. É verdade. Sim. E basicamente, quer dizer... Pai, eu já estou farto de ver este filme 3 mil vezes. Isto é uma da coisa que eu e o Tiago, no programa passado, íamos batendo quando eu concordei contigo que na gravação que Hollywood era tudo a mesma porcaria. E eu sinceramente digo, para o Tiago eu percebo que esta informação seja um bocado heresia, mas quer dizer, pá, o que é feito é que grande parte dos filmes de Hollywood estão sempre a repetir a mesma história, e esta história é outra vez a mesma história repetida, e já sei tudo, e pá, perde-se a surpresa e a alegria de poder ver um filme em que não sabe o que é que vai acontecer. O objetivo não é esse, não é? E a Hollywood está cada vez mais formulaica, portanto, a ideia é fazer dinheiro. O objetivo de Hollywood não é fazer arte, é fazer dinheiro. Chama-se, portanto, indústria. Exatamente, é uma indústria. Portanto, o objetivo é fazer trocos. Eles arranjam fórmulas e essas fórmulas funcionam, fazendo-as render. Portanto, não é em Hollywood que normalmente, há sempre exceções, confirmo a regra, embora neste momento não me ocorra nenhuma, sei que há. Há sempre exceções, mas não é propriamente em Hollywood normalmente que se fazem as grandes inovações. Portanto, né? Começa sempre de fora, tem um princípio diferente. E, portanto, o Tiago gosta de ser entretido, ótimo, mas não venha agora a tirar a areia para os olhos dos outros a dizer que aquilo é tudo muito artístico e muito, muito criativo e muito para a frente, porque todos nós sabemos qual é que é o objetivo de Hollywood, é fazer trocos no final. Né? As grandes produções é isso que pretendem. E quando o filme não falha no nível box office, é um fracasso, porque não é isso que se está a contar. É o dinheiro que rende. Não é? Portanto, é uma grande equipa em que os diretores, os realizadores nem sequer têm assim tanto poder, os produtores têm um poder gigante sobre aquilo que acontece nos filmes, precisamente porque o objetivo é fazer render. E quando os realizadores, às vezes, fazem filmes que são fracasso, têm muita dificuldade em voltar a levantar-se. Porque, se a partir do momento que eles são fracasso uma vez, a nível de bilheteira, não se há outra oportunidade, dificilmente se há outra oportunidade, porque o objetivo é o dinheiro. Por isso é que a única maneira que um realizador tem de sobreviver é vir de uma independente. E vindo de uma independente e fazendo filmes que de facto são bons, e os grandes estúdios patrocinam-os porque sabem que, que os filmes vão ser bons e podem podem correr para o Oscar, possivelmente. Sim. Mas quer dizer, não vamos ignorar o óbvio, não é? Portanto, está certo, para quem gosta desse tipo de cinema, claro que deve ser chato estar a ouvir desclassificar intelectualmente o valor cultural disso, mas há que admitir, ele não é cultura, é negócio. Eu gosto de filmes de Hollywood porque ainda assim existem assim, tipo, uma camada deles que são bastante interessantes, são interessantes e são divertidos, e basicamente é uma coisa que, enquanto que, por exemplo, tenho só comentar aqui, por acaso, tive bem que esta música apareceu quando tu falas do lado porreiro e fixe da Hollywood, porque pá, bate certo, percebes tu? Ah, Hollywood, mas é fixe, e depois bate esta música no fundo, tipo, a colorir. Foi muito ensaiado. É que é mesmo a colorir aquilo que tu dizes, tipo, sim, Hollywood também. Sim. Esta música descreve, pá, estou a curtir, continua. Ah, não, mas vais entender. Então porquê que quebraste o momento, porra? Continua, a música ainda vai continuar. Ora bem. Basicamente, o que é fato é que, por exemplo, Figueirinha e Tiago, vocês que nos estão a ouvir em casa, vocês não vão negar isso. Vocês, quando vão ver um filme, vocês vão à espera de uma coisa divertida, não é assim? A Adriana, quando vai ver um filme, o filme pode ser a coisa mais delirante do mundo, se não tiver nada que seja aproveitado em termos filosóficos e coisas, a quantidade de diversão que ela teve não vai interessar para o fim, para aquilo que ela, para aquilo que ela coisa. Eu e a Sílvia, nós tentamos arranjar assim, tipo, uma espécie de um ponto médio entre isso, entre o facto de ser divertido e o facto de ter uma quanta relevância intelectual acerca do assunto. Eu pessoalmente gosto muito quando sou surpreendida. Exatamente. Ou quando algo me prende, me envolve, que eu me esqueço de onde estou, e me transporto para outra dimensão. É isso que eu gosto no cinema. Pois, exatamente. Portanto, tirando isso, não faço distinção entre cinema independente, cinema de Hollywood. Para mim, o que conta é mesmo a experiência. Pois é, são fins diferentes, porque, por exemplo, eu, quando tu falas de diversão, sim, eu concordo com a distinção que tu fizeste entre mim e o Tiago e o Figueirinha, com uma diferença, é que para mim o entretenimento é essa função, digamos, pedagógica. Portanto, eu não me divirto se não estiver com a minha cabeça o tempo todo a funcionar. A funcionar, uhum, e a pensar e a relacionar com outras coisas. E eu, quando, para mim, ir ver um filme é um filme que me faz a pensar sobre outras coisas mais metafísicas, percebem? Uhum. Eu preciso de filosofar com o filme. Se o filme não me faz pensar nisso, eu não me diverti. Porque é a minha diversão. Sim, sim. Daí que eu, quando vejo um filme cujo objetivo é um entretenimento muito sensorial, a mim não me estimula. Portanto, eu não consigo ver nesse tipo de cinema, não é? E temos que admitir que não é em Hollywood que vamos encontrar isso, porque mesmo quando existem coisas mais filosóficas, é sempre muito superficial, porque o objetivo é outro. Portanto, é sempre aflorar. Eu ainda não. Eu francamente não vi nenhum filme até hoje Hollywood que vá ali escarafunchar grandes filosofias, porque não é isso que entretém a maioria das pessoas. Lá está, a maioria das pessoas está ali para esquecer. Para... Bom, pelo menos, atenção, pelo menos Hollywood moderno. Existe sim, já. Sim, sim, sim, sim. Existe, sim, por exemplo, Stand 70, não sei quantos sim, mais. Sim, é verdade, mas mesmo assim, eu acho que Hollywood é como quando se chama a fábrica de sonhos. É isso, eu acho que é um sítio onde as pessoas pretendem ir para sair da sua própria vida. Um sítio não, mas o cinema tem muito a ver com... A transcender. Exatamente, a com saíres de ti próprio e entrares noutra e seres... Mas a literatura também. Lá está, mas por exemplo, exatamente. Mas por exemplo mesmo, eu a nível de literatura não é qualquer literatura que eu gosto. Eu gosto de literatura que precisamente me faça pensar sobre coisas, que eu saio dali e utilizo aquilo que li para pensar sobre outras questões da realidade. São objetivos diferentes que nós temos quando fazemos as coisas, é assim. Obviamente, a minha personagem no cinema para isto é ser uma espécie de pessoa dos marretas, que está sempre a falar mal de tudo, mas eu compreendo perfeitamente que não existe um certo e um errado. Portanto, eu, honestamente, agora, Adriana não personagem, eu sei perfeitamente que existem vários tipos de cinema e todos são válidos. Depende, temos é que perceber o que é que estamos à procura ali, não é? Portanto, não podemos estar, quando estamos a falar de arte com a grande, portanto, arte como a grande arte, arte ser com cultural, H grande. Com H grande. Eu disse com A grande. Sim, eu sei, mas eu imaginei esse tipo. É o cor de ortográfico. Não é, quer dizer, não é em áudio que encontramos, porque o objetivo é outro, não tem o mesmo espírito de realização, de cumprir a alma do criador, ou o que é que seja. Não é bem isso que está ali em jogo, também é, mas não é tanto, não é? Portanto, é preciso sabermos perceber o que é que estamos a falar. Eu reconheço que o cinema e o entretenimento também tem o seu lugar no mundo, não é? Eu percebo isso. Não é para mim, mas é para outras pessoas. Já fiz aqui o meu meia-culpa. E já agora, o que é que tens a dizer acerca de, com mais profundidade acerca do Pesca de Salmão no Iémen? É assim. Eu esse filme... Eu vou fazer aqui um resumo desse filme. Vou fazer um resumo porque acho que as pessoas têm que saber o que é que falam. E vou explicar porque eu vou fazer este resumo. Porque eu acho que aquele filme é um filme que utiliza imensos mecanismos para nos levar a pensar coisas. E às vezes é preciso... Pensem neste meu comentário como uma espécie de guia de viagem para aquele filme. As pessoas devem ouvir isto antes de ver aquele filme, que é para serem capazes de navegar por ali pelo meio e não serem completamente manipulados mentalmente. Portanto, eu acho importante fazer esta leitura alternativa, que é para as pessoas perceberem outra maneira de ver aquele filme. E aquele filme é assim, portanto. Era uma vez um senhor, podre de rico... E, pá, tem um sonho. E o sonho dele é, pronto, ele tem imenso dinheiro, quer ir para lá para o Iémen e gosta imenso de pescar. E, pá, ele decidiu, olha, vamos arranjar maneira de ter aqui salmões, também que é para eu pescar no Iémen. Pronto. E esta, e vamos lá perceber, a motivação dele é esta. Ele gosta de pescar, ele tem dinheiro e ele quer ir pescar para o Iémen. Não vamos tentar aqui arranjar leituras humanistas, que ele quer salvar a população. Não quer. O objetivo dele é, e é importante para as pessoas não se esquecer disto enquanto vê o filme, arranjar salmões para poder pescar também no Iémen. Pronto. Então existe um senhor cinzentão, com uma vida cinzentona, que gosta de comer paté de pato. E que no início eu achei isto muito pateta. Mas é um tipo cinzentão, pá, é um intelectual... Não, muito pateta. É um gajo cinzentão, pá, é um intelectualzinho, assim, muito académico, pá, que faz música de câmara, música antiga, com a sua mulher e toca uma viola da gamba e todos os dias faz a mesma coisa. Tem não, mas um ele laguinho. É um violoncelo, ele é um violoncelo. Não, é uma viola da gamba. Ah, ok. É uma viola da gamba, é a mesma coisa. A viola da gamba é um violoncelo antigo. Pequenino. Sim, sim. Sim, um bocado mais pequenino, mas é um violoncelo barroco. Pronto. Uhum. Okay, tem algumas diferenças. Pronto, é para fazer música antiga. Eu sou tão leigo, eu falhei tanto. Não, deixa estar. Eu sei porque eu já toquei uma. Sim. Durante o meu ensino de violoncelo fui obrigada a fazer comando de viola da gama, por isso eu sei o que é que estou a falar. E viola de Lula, já tocaste? Não, mas viola do Choco já. Bom, é importante este senhor cinzentão. No início é contra isto, que acha que este homem é um pateta, que é isto aqui agora, que é salmões. Não, você está a sonhar. Bom, portanto, ele está casado, é importante dizer que este senhor está casado com uma senhora igualmente cinzentona e tem a sua própria dinâmica muito rotineira de cinzentões, uma alegria. E depois existe uma outra senhora, uma menina, muito engraçada, muito gira, muito doce, que trabalha, não percebo bem o que é que ela faz, mas é tipo... Sim, sim, é uma agente do... É uma agente, pronto, sim. Ela... Não sei, olha, não percebo nada dessas coisas económicas e de marketing, mas ela faz uma coisa qualquer em que, no fundo, o que ela faz é, ela trabalha... Tretas capitalistas, não é? Não percebo exatamente, nada disso. Exatamente, pá, capitalistas, é tudo igual. Mas o que ela faz, basicamente, neste filme, não sei o que ela faz da vida, mas no filme o seu papel é... Existe este senhor, portanto, este senhor do Iémen, não é? Sim, sim. E ela está ali para ser, pá, fazer para as diligências assim. Todas para que ele, enfim, no final, possa lá ter o seu laguito... Com salmões que sobem por ali acima, como os salmões normais fazem, né? E ele pode pescar com salmões como se fosse exatamente os salmões de Inglaterra. Pronto. E então, passado algum tempo, o que é que acontece? Nesta dinâmica, ele que inicialmente é contra, um dia vai conhecer este senhor árabe, né? Conhece-o pessoalmente e fica maravilhado. E este senhor árabe, note-se, que não vem da Europa, né? Como todas as culturas não... que não vem da Europa. Exatamente. Como todas as culturas não europeias, é um sabedor. Ele está em contacto, pá, com uma natureza, uma coisa que os europeus perderam quando quiseram evoluir. E a tecnologia, e o desenvolvimento e tudo. Não, eles são naturais e vivem na natureza. Hein? Pronto. E, portanto, cada vez que ele fala, há uma flauta filosófica que surge por trás, cada vez que ele manda as suas pérolas de sabedoria asiáticas, não é? Pronto, porque é como... É no fundo, aquilo é exatamente a mesma coisa que se ele fosse, sei lá, um mestre chinês do Kung Fu, também aparecia lá, ou um japonês, não sei. Aparecia assim uma flauta qualquer. Epá, que grande pérola de sabedoria. Nós realmente, os europeus, perdemos mesmo contacto com esta sabedoria ancestral. E de tal maneira que no final nós acabamos todos a torcer, pá, por este senhor que tem um dinheirão e que tem o povo na miséria, de tal maneira que eles até ficam, pá, maravilhados quando vão finalmente ao Iémen. Ficam tocados e emocionados quando vem uma senhora a andar quilómetros, pá, com um pote na cabeça para apanhar água, como se tivessem descoberto as raízes da humanidade. Ai, que maravilha, esta é que devia ser a minha vida. Para que é que eu quero o conforto da nossa civilização europeia? E depois comentam: conhece alguém que ainda vai à igreja? Não, hoje em dia a nossa igreja é o supermercado ao domingo. Pá, claro, porque o obscurantismo religioso é uma coisa que nós todos deveríamos voltar. Isso do Estado laico foi um grande retrocesso civilizacional. Pá, e pronto, e o filme está cheio de pérolas destas, não é? Uma cheia de pérolas destas. E no final, este homem cinzentão e académico decide ir para a selva, não é para a selva, ir para o deserto, não é? Que é o oposto da selva. Ir para o deserto, fazer uma vida natural, renegando a sua intelectualidade. E o símbolo daquilo são aqueles salmões, salmões de viveiro, que sobem por aquele rio acima. E ele vai continuar a tentar mesmo que não tenha funcionado. E é preciso ter fé no salmão. Exatamente, porque é preciso ter fé, porque é isto que ele aprende. A fé, a importância da fé. E estes... basta sonhares que as coisas acontecem. E não só, é reencontrares a tua espiritualidade. A tua espiritualidade e o teu contacto com a natureza. Fora das restrições culturais de uma sociedade desenvolvida, pá. É extremamente condescendente. Desculpem lá, mas é condescendente a forma como se trata tudo aquilo que é não europeu, como se fosse... É condescendente porque eles depois, no fundo, são os coitadinhos. Nós tratamos com aquela... Ah, são tão inocentes, são tão simples e tão inocentes, porque não são europeus. Por trás continua a estar uma visão de imperialismo europeu. Desculpem lá. E, portanto, eu achei este filme uma grande treta e saí dali muito revoltada da minha vida com este tipo de propaganda quase imperialista, pá, que anda aqui a passar e a passar-se por humanismo. Pronto, e é isto que eu tinha a dizer. Pronto. Está tudo coisa. Já coisa? Estás calma? Queres um copo de água? Não, tenho a minha garrafa. Já não tens? Está vazia. Tenho bolachas. Ok, está bom. Ramnhanhanhanham. Não. E pronto, por isto, por agora já temos um programa feito. Exatamente. Silvia, é sempre um prazer ter-te aqui. É um prazer também vir cá, sempre. Sim. Adriana, espero que voltes. É capaz. Noutra altura em que estiveres com capacidade para voltar. Está certo. Ok? Ok. E, portanto, nós... Mesmo que a gente não volte, depois vamos todos em conjunto ver a Twilight. Com certeza. Está marcado. Portanto, isso é essencial. Está marcado. Portanto, adeus a todos. Adeus a todos. Até à próxima. Não vejam a pesca de salmão no Iémen. Não vale a pena. Senhor, Senhor, vós tendes palavra eterna, vós tendes palavras de vida eterna. Meu Deus.